Breaking Alternative. E é verdade, chegou, finalmente chegou a emissão número 10 do The Freaking Alternative, a emissão que nos faz viver e que vive entre nós. É uma alegria e uma honra poder partilhar este mundo com todos vós, há que o dizer, mas uma honra ainda maior a poder dar-vos música, literalmente. Estou farto de aprender convosco, e agora sendo muito sincero e num tom mais profundo, é junto de... aprendo convosco e junto de vós acho sinceramente que são estas as 10 emissões que provam isso da melhor forma. É preciso muita dedicação para levar um The Freaking Alternative para a frente todas as semanas, tenham noção disso, por favor, mas é aqui que construo parte do meu futuro. E ainda que vos pareça que isto é só um programa de música alternativa criado e gerido por um gajo repleto de graves problemas mentais, o que não deixa de ser verdade, parem então para pensar no facto de me estarem a ver crescer e de me fazerem querer crescer também, o que é sempre importante. Queria que saísse profundo, como ainda há pouco tinha dito, e acho que consegui. O meu obrigado a todos. Mas deixemos-nos de piaguices e segue jogo com o programa que é a tua única alternativa só, Nesques FM, a rádio mais formidavelmente amadora e bestial de todo o sempre. Hoje é domingo e é dia de festejar, como vem já a ser hábito desde a nossa última emissão, não só por ser o 10º programa, mas por ser o 10º programa e por ter uma das surpresas mais violentamente espetaculares de sempre no The Freaking Alternative. É que nem vos passa pela cabeça o que aí vem e não têm noção, acreditem. Mas aguentem-se à bronca, porque por agora, não digo. Não digo. Portanto, queixem-se se quiserem aos The Libertines com Up the Bracket. Aguentem-se. Your address, though I was so bold. I said, you see these two cold fingers, these crooked fingers I show. You wait to me, no, well, he didn't like that much, I can tell you. He said, sunshine, I wouldn't wanna be in your shoes. Then he chased me up three flights of stairs, going to lift outside and said hello. You're impossible, and it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. They'll wind the blood, Joseph, bloody in the hole. It's just like she's in another world. You know the suit each other, no. She never get close. Same two men on the Cali road. So now they double their offer. I was so bold. So you see these two cold fingers I know, these crooked fingers I show. Oh, use a way to me, no, but it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. And he'll end up like Joe, still bloody in the hole. Just like she's in another world, another shit to each other, oh no. It's not a fun and never get close. Come closer, Moses, come closer, Jesus, bring me your water to heal my thirst. Climbed over mountains, traveled the rivers, bring her the water to heal her thirst. Tell me, my brother, would you forgive her? She took the water to heal my thirst. Please help me, Father, my soul is on fire. Am I a sinner? Please change my pace. Come closer, Moses, come closer, Jesus. Vá, não fiquem chateados, por favor, não fiquem chateados. Eu sei que é coisa irritante e que não se faz a ninguém, é cruel, é desnecessário e é ser-se mauzinho. Não tenho dúvida disso, mas a verdade é que dá um jeito do Catan. Chama-se teasing e é, de certa forma, uma maneira de vos prender ao programa. É um bocado como a TVI, só que eles têm a capacidade para transformar o teasing numa espécie de boring. Por aí. Sim, anda perto. Se a surpresa está garantida, vocês só têm de esperar mais um bocadinho, por favor. E nada de se queixarem, porque esperarem com os The Libertines e com o Mazgani não é realmente para todos. É só para os melhores fãs, que são vocês, e depois os do Benfica. Há que realçar isso. E lembrei-me de fazer tal realce um pouco por causa da banda que aí vem a seguir e que em português macarrónico se chama Cor Espetacular. Ha! Daí o surgimento do Benfica na conversa. É um bocadinho por causa disto. E acho que me fiz entender. Eles são os Awesome Color, vêm de Brooklyn, já têm uns 6 aninhos de existência, mas ainda cá estão para as curvas. E ainda bem. A prova disso mesmo é nada mais, nada menos do que a música Already Down. Ora, ouça. Yeah. E depois dos anteriormente citados Awesome Caller, seguiram-se os Built to Spill com a sua magnificente I Would Hurt a Fly, do álbum Perfect From Now On, de 1997. Já lá vão mais de 10 anos, mas isto continua a ser do bom, não haja dúvidas. Para quem não conhecia, foi uma ótima forma de passarem a conhecer, coisa que já se exigia de malta que ouve música como deve ser, e que ouve, obviamente, o The Freaking Alternative. E por falar em conhecer, parece que chegou a hora de uma daquelas rubricas fenomenais. Será que sim? É bem capaz. Esta chama-se New Beats. New Beats. Naquela que é uma das emissões mais espetaculares de sempre do The Freaking Alternative, é mais do que óbvio que não poderia faltar a habitual rubrica de descoberta musical, o New Beats. São estes os 5, 7 minutos de momento radiofónico que nos fazem descobrir um pouco mais, querer um pouco mais e ouvir um pouco mais. O TFA não é programa para os fracos de coração, isso é dado adquirido. Não é show para os acomodados e para os de bem com a vida. Aqui procura-se constantemente o desafio, vocês já deveriam saber. Procura-se, e eu sublinho isto, procura-se sem cessar a perfeição, ainda que esse conceito não nos interesse minimamente para nada. É o correr para encontrar algo que já temos bem pertinho de nós, mas que simplesmente não paramos para absorver. A música de qualidade está em todo lado, acreditem em mim, é só querer encontrá-la. E por mais uma vez, o New Beats encontrou. Ah, pois é, tomem lá morangos. Esta semana é tempo de pôr em dia a descoberta musical em Portugal, com direito a rimas e tudo, não é? Descoberta musical em Portugal, muito giro, espetáculo. A verdade é que perdemos anos, anos e anos a tentar encontrar sons de qualidade e que nos chamem a atenção lá fora. Não damos valor ao que temos e isso não deixa de ser estranho, porque se abrirmos bem os olhos é ridícula a quantidade de artistas e de bandas cheias de potencial que brotam nos estúdios amadores e também nas garagens do nosso país. A língua nem sempre é amada como deveria de ser, mas, e ainda assim, musiquinha da boa, é o que nos últimos anos não falta por cá, e esta é a minha sincera opinião. Estes senhores são um exemplo disso mesmo, um excelente exemplo disso mesmo, optaram por não cantar em português, mas essa é mesmo a única tristeza que nos dão. Tudo o resto é melodioso, é harmonioso, ajustável e soldado, através de sonhos inimagináveis à nossa vida, à nossa experiência e à nossa ânsia de por vezes querer abrir os braços, levantar a cabeça, olhar lá bem para longe e, quem sabe, partir. Assim, só por umas horas. Ir dar umas voltas sem ter no que pensar. E os Corsages são isso mesmo. São uma espécie de escapatória. Não são nem indie, nem alternativa, nem pop. São o rascunho que pede por mais detalhes, mas que, se mais toques levar, se vai afogar na sua própria imensa beleza e vastidão. Os senhores, surgidos perto de 2006, são 5. São Pedro Temporão no baixo, Henrique Amoroso nos vocais e na percussão, Carlos Santos nas teclas e no acordeão, Nuno Damião na guitarra e no trompete e Nuno Castedo, por fim, na bateria. Eles são a banda que opta por rejeitar influências, ajudas exteriores ou auxiliares de memória. Não são talvez ainda o que gostavam de ser, o que é normal num princípio de carreira, mas parte do caminho está já feito e ainda bem, porque eles merecem. É assim que lançam o seu primeiro álbum de originais, em 2009, Finito l'Amour. E é assim também que ganham a notoriedade e o direito de pisar em alguns dos palcos mais importantes no nosso país. O nome não é conhecido por muita gente, infelizmente, mas nem tudo o que brilha é ouro e, dessa forma, nem tudo o que é sonante é música. E nós que o digamos, não é verdade? É verdade, sim, senhora. Os Corsages podem ainda ser parecidos com muita coisa daquilo que se faz em Portugal, mas estou também certíssimo quando afirmo que não se parecem com absolutamente nada. A necessidade de inovação e criação é óbvia. Infinito l'Amour, álbum que conta tal vinil, com um lado A e com um lado B, de facto que é muito interessante na minha opinião, ambos parados por uma faixa instrumental apelidada de somente intervalo. E como se não bastasse, ainda a assinalar a participação especial da convidada Sanja Chakarun e de toda a sua sensualidade vocal. O álbum tem qualidade, é, aliás, das coisas mais refrescantes que ouvimos nos tempos mais recentes e está à vossa espera por 5€ no MySpace da banda. A pergunta é, pelo que esperam então? Toca ir pela escapatória, então, vá. Senhoras e senhores, foram os Corsages, a banda revelação desta semana, só no New Beats. Espero sinceramente que tenham gostado e que vos tenha aberto o apetite para darem o dente. Esta aqui é um dos conjuntos com mais potencial nos últimos anos em Portugal. A rubrica com o ouvido mais apurado de todo, sempre na radiofonia, despede-se e deseja-vos a todos um domingo muito formidável. Enfim, é só pensarem que amanhã não é dia de trabalho nem nada. Exato. A melhor forma de o fazer, bem, Tentemos com um dos êxitos do álbum Finito de Amor, All Their Faces. Discover, though I tried to understand, but I don't think I could. Yeah, I tried to make a stand, but you say I'm no good. Freaking Alternative. A musiquinha portuguesa, a musiquinha portuguesa para que te quero, cultura e património nacional. Para poder fazer um bom programa cheio da melhor música do foro alternativo e de qualidade, apresentei-vos da melhor forma os Corsage e o seu Finito L'Amour. E agora sim posso voltar ao nosso tópico de conversa inicial, que era basicamente, mas não, sem antes pôr a tocar Jamie Liddell. Enganei-vos outra vez. É uma coisa que eu consigo fazer com muito jeito. Não se faz, é verdade que não se faz, mas esta chama-se She Needs Me e é para os apaixonados, sim. Oh, Freaking Alternative. É verdade, foi a última vez que isto aconteceu. Enfim, vou desvendar a surpresa, mas sejamos sinceros, por esta hora já não é porra de surpresa nenhuma. O Facebook é uma arma anti-privacidade e a página oficial do nosso programa foi logo invadida quando falei da presença de uma certa grande banda portuguesa no estúdio da Esques FM. É verdade. E a malta perdeu como que as estribeiras quando revelei, qual não é o vosso espanto, que essa mesma grande banda seriam tambores e tal e por aí fora, os Linda Martini. E a única coisa que posso dizer-vos é que são mesmo eles. É verdade. Não todos, Mas já vamos a isso. Vocês já sabiam, deixem-nos de coisas, mas tenho a certeza que, e ainda assim, vos sabe extremamente bem ouvir, e ponho entre aspas, esta novidade. Bem, já adianto mais pormenores, já cá voltamos. Por agora fiquem com mais um espaço habitual no The Freaking Alternative, uma daquelas rubricas fenomenais. Esta é, assim, por alto, a agenda cultural. Agenda cultural. Ora bem, a pergunta que se impõe hoje é: quem é que não tem metido os pés fora de casa para assistir aos melhores concertos da atualidade? É bom que não tenha sido nenhum dos meus estimados ouvintes, pois já sabem, tenho-vos em grande, grande conta e tal novidade partir-me ao coração em bocadinhos. Mas há muita gente que já nem sabe qual o último concerto a que foi, meu povo. Tal é explicável pela quantidade de péssima informação e de publicidade cultural no nosso país. Ninguém fala dos concertos que realmente interessam, o que é uma pena, mas ponham umas aspas nesse ninguém, porque lá está a grande agenda cultural do The Freaking Alternative, está de volta, e todos vocês sabem que depois de ouvir, é impossível não ficar pelo menos a matutar na possibilidade de ir ver uma destas 7 bandas. E ora vejam lá se eu não tenho razão. Comecemos então com esta que é a agenda cultural. Bem, já amanhã temos música contemporânea. É verdade, não é estilo que agrada muita gente, nem a mim, sendo sincero, mas os senhores em questão têm um pozinho mágico qualquer capaz de apaixonar as suas audiências. Os Remix Ensemble Casa da Música é o agrupamento de música contemporânea, lá está, da Casa da Música. Desde a sua formação em 2000, já apresentaram em estreia absoluta mais de 60 obras de compositores afamados, nacionais e estrangeiros. O ecletismo do seu repertório estende-se a incursões pela música cénica, pelo acompanhamento de filmes, dança e jazz. Têm sido dirigidos por grandes maestros e já se apresentaram nas diversas salas principais do nosso país e tomam agora lugar, ouçam bem, no grande auditório da Culturgest, numa sessão que começa às 9h30 e que se fica, e ainda bem, pelos 5€. Já na terça vamos para o frenesim habitual que é o Free Jazz. A coisa dá-se no Teatro Municipal Maria Matos, na sala principal, começa pelas 22 horas, 10 da noite, e vai ter em palco Inês Nogueira e Carlos Zíngaro. O preço, novamente, 5€, e digo eu, 5€ é uma ninharia para ter a oportunidade de ver Zíngaro, o pioneiro do Free Jazz e do experimentalismo no nosso país, e atualmente também um dos mais importantes improvisadores a nível mundial. Para além disso, conta ainda com Inês Nogueira, a atriz que divide o seu tempo entre os ecrãs e a poesia cantada espetacular. Já na semana passada, quarta-feira, foi o dia da semana escolhido para ir visitar o grande Music Box, juntinho ao Cais do Sodré. Ora, desta vez dá-se exatamente a mesma situação, mas em vez de música eletrónica, vamos antes ter um show de hard rock com os Rhino Bucket. Nome engraçado. Os senhores têm já muitos, muitos anos de história e, lá para o meio, muita gente achou que eles teriam parado por fim, mas parece que não. Porquê? Porque em 2009 Simon Wright volta a juntar-se aos Rhino Bucket para gravar The Hardest Town. Com um novo disco de originais no horizonte, a banda prepara-se para arrasar mais uma vez o público da capital. Portanto, bota abaixo isso, faz favor. Vamos embora. David Santos é o nome por trás de Noise Earth, criada em meados de 2005. Esta espécie de identidade musical ganhou forma quando David decide gravar algumas ideias numa demo, com o intuito de participar no termómetro Unplugged desse mesmo ano. A coisa correu bem e, felizmente, agora os Noise Earth começam a ser presença habitual. Aliás, o Noise Earth começam a ser presença habitual quando se discute acerca de música de qualidade. Exemplo perfeito disto mesmo é mais um concerto deste grande artista no Clube Ferroviário, na quinta-feira, dia 24 de Fevereiro, pelas 10h30 da noite. O preço fica-se pelos 7€, ainda bem, e é uma ótima oportunidade para passar uma excelente noite. Ora, na sexta-feira, princípio do fim de semana, temos um espetáculo de total descoberta. Destes senhores ainda não ganharam muito nome no panorama musical nacional, mas estão em crescendo e confiantes no seu trabalho. Chamam-se Cochese e já têm diversos originais lançados e, nesta fase de crescimento, acharam por bem tocar ao vivo no Bacalhoeiro, o tal recinto espetacular de que vos falei na semana passada, que junta comida da boa e música ainda melhor. É às 23 horas da noite, portanto, já sabem, não se atrasem, só assim pelo sim, pelo não, está bem? Força! E no sábado, dia 26 de fevereiro, pelas 10 horas, o Teatro Turim recebe de bracinhos bem abertos os Lousy Guru, naquele que vai ser um concerto dedicado à promoção do lançamento do novo álbum da banda. Ao vivo, os Lousy Guru apresentam um set assente em guitarras, com Miguel Dedo e André Barata, no baixo André Galvão, na bateria Tiago Albuquerque, no acordeão João Brás e nas teclas Marta Carvalho. E a este mesmo set de guitarras junta-se, ocasionalmente, ukuleles, glockenspiel e outros apetrechos mais ou menos ortodoxos de que por vezes se lembram. As vozes estão sempre presentes, das canções quase a capela aos coros energéticos. Assim sendo, é bom que não se atrevam a não ir. Fica o aviso. Ah, e não esquecendo, ainda, e bastante importante, e já confirmado, Azevedo Silva vai fazer a primeira parte, assim como uma espécie de cover para os Lousy Guru. Portanto, já sabem, sábado 26 de fevereiro, 10 horas, Teatro Turim, como eu já tinha avisado, não faltem, por amor de Deus. Não faltem. Domingo, final de semana. Final de semana, mas tem de contar com rabaldaria e loucura, porque não esqueçamos, o trabalho volta logo nas 24 horas seguintes, o que é sempre uma dor de cabeça para toda a gente, inclusive para mim. Dessa forma, a Galeria Zé dos Bois enche-se de coragem e de gente e põe em palco os Monotonics, a banda que emana loucura por todos os poros e pelos da barba, que são muitos, acreditem, em cada um dos três músicos do projeto. Faço minhas as palavras da descrição do concerto presentes no site da ZDB. Esta banda, que nasceu em Tel Aviv, gosta de festanças e não admite empatafodas. Para eles o rock é volúpia, suor e dança, e levam tudo à frente com fogo, álcool e malabarismos. Bem, basicamente, acho que é só isto que é necessário para ser um bom domingo. É bem provável que sim. E pronto, são estes os tão aguardados concertos da semana, que começa já. Amanhã. Muitos nomes portugueses, alguns nomes do panorama internacional, mas, e acima de tudo, toda uma variedade de estilos e de artistas que assinam por cima, ou melhor, por cima não, por baixo, né? Que é onde se assina normalmente, quando falamos de boa música e da melhor cultura atualmente disponível. Lá está, deem-me música que eu gosto e principalmente ao vivo. Foi esta a agenda cultural do programa de hoje, a rubrica dos grandes concertos, já sabem, volta, como é hábito, para a semana. Até lá. The Freaking Alternative. Inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah. Sit down on the prow to wave by. There might not be another star further on the line. Look out at each town that glides by. There's another crowd to drown in crying eyes. And see how that light you love now just won't shine. There might just be another star. To we've actually seen has been mapped or outlined. We don't recognize the names upon these signs. Every night finds rocking and rolling on waves wild and acabaram de ouvir Okkervil River com Lost Coastlines, um tema fenomenal de 2008, presente no álbum The Stand-Ins. Mas falava eu nos Linda Martini há pouco. Eles estão já aí a chegar para falar com o TFA durante mais de uma hora. Portanto, é impossível, epá, eu saliento isto, é impossível que algum de vocês perca uma coisa destas. Pelo amor de Deus. Tenham a noção da magnitude de tal coisa, porque eu tenho, não é? Eu até estou a suar em bica e cheiro a cavalo neste estúdio. Conceito que vem já a ser habitual na Esques FM, mas que ainda assim faz impressão. Apenas duas músicas nos separam da entrevista com os Linda, portanto segurem-se bem, porque agora vêm os White Rabbits com Percussion Gun e logo a seguir os Franz Ferdinand com This Fire. Epá, está quase. Está quase, caraças. Até já. Well, how do you do? A kiss on the cheek. It's been a while. Doll, just beg, borrow, and steal all your time. We'll call it dignified. Well, now it all seems to be cut and dry. So I know which way you want. You're tired, my love. I feel the same. Take it from me. What else could you do? Oh, where do you get off? And how can I get there too? Oh, in time, we'll call it dignified. Oh, now it all seems to be cut and dry. So I know which way to run. You're tired, my love. I feel the same. Chegou finalmente o derradeiro momento. É verdade, os Linda Martini, hoje aqui representados pelo Hélio Moraes, o baterista da banda, e pela Cláudia Guerreiro, a baixista, estão aí à nossa porta, desejosos de mandar o The Freaking Alternative de uma vez por todas abaixo. E ainda bem que já era tempo de alguém o fazer, não é? Que isto não é coisa que se apresente. Vem até nós, por favor, espaço de entrevista Voz Off. Vem até nós. Voz Off. Voz Off. Ora, e sejam bem-vindos a esta que seria, supostamente, a segunda parte do The Freaking Alternative, isto se ainda tivéssemos intervalos neste programa, e aquela surpresa que eu tenho vindo a anunciar desde o princípio das 8 da noite, hoje neste domingo, isto que está a ser gravado no outro dia, mas não interessa, é só um pormenor, a tal surpresa de que eu estou a falar desde há muito, muito tempo, há coisa de uma hora, e há coisa de desde quarta-feira, basicamente, é que tínhamos cá um artista em estúdio. Eu deixei a surpresa um bocadinho aberta no Facebook aqui do The Freaking Alternative, e disse que os Linda Martini vinham... estúdio fazer qualquer coisa e dizia um amigo nosso que provavelmente viriam cá assistir-me a gravar o programa. Não faria muito sentido, na medida em que isto não tem assim tanto interesse. No entanto, estiveram cá, sim senhor, e estão cá comigo agora. Linda Martini em estúdio, estão no The Freaking Alternative, finalmente. Eu estou um bocadinho nervoso, eles nem por isso, mas vamos falar com eles. Portanto, a Cláudia Guerreiro está cá, a baixista dos Linda Martini. Cláudia, olá. Confirmo. Olá. Confirma, sim senhor. E o Hélio também, o Hélio Moraes, que é o baterista dos Linda Martini. Sejam bem-vindos a esta casa, à ESCS, acima de tudo também à ESCS FM, e acima de tudo ao TFA, a sigla do The Freaking Alternative. Vamos divertir-nos um bocadinho agora neste espaço, que é o espaço de entrevista, que é o Voz Off. Uhum. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E perguntas, que é o que a malta quer. Começo a entrevista por um tópico que realmente interessa e que nós já tínhamos falado há bocadinho, que é o facto de vocês serem de Queluz, que é formidável, para as pessoas que não sabiam. Porquê? Porquê é que é formidável? Porque eu sou do Cacém e a linha de Sintra tem um gostinho especial para mim, posso dizê-lo. No entanto, pergunto-vos, em tom de brincadeira, quão espetacular é a vida na linha de Sintra? É ótimo, tens bandas espetaculares, tens o Excesso, agora já não, mas há uns anos atrás, tens assim umas bandas engraçadas. E que mais... Não acho muito espetacular, muito sinceramente. Olha, é tão espetacular que nós todos saímos de lá. Exato. Ah, ok, pronto. E eu ia começar por aí, e esta pergunta tem qualquer coisa de baixo. Não, a questão é que, pelo menos do meu ponto de vista, e acho que do ponto de vista de toda a gente em Linda Martini, é que a Luz e a Massamá que nós vivemos durante a nossa adolescência e mesmo infância não, não é que a Luz nem a Massamá de hoje em dia, como é normal. Nenhum sítio é agora o que era há 20 anos atrás. Vocês estão com quantos anos, se não for 30, 31. 30. É. Este ano, 3 ficam com 31. Mas ainda temos todos 30. Este mês ainda temos todos 30. Ah não, tá, o Geraldo tem 29. É, o Geraldo tem 29. Bom, 80, é tudo de 80. Tá bem. Andam aí todos juntos. O Geraldo é de 81 e os outros são de 80. Ok. Mas não é, não é, não, quer dizer, não sei, eu não me revejo minimamente enquanto adolescente e enquanto criança naquela Luz e na Massamá hoje em dia. E, no entanto, eu tenho noção que, enquanto miúdo, fui bastante feliz em muitos períodos dessa fase da minha vida. E a minha pergunta vem um bocadinho por aí, para entrarmos naquele que será o tópico principal, que é como é que vocês conheceram? Já percebi que têm a mesma idade, portanto isso quer dizer alguma coisa, provavelmente andaram na escola juntos. Sim, assim, por acaso eu, não, eu andava com o Sérgio na escola, que sim, entretanto saiu. Uhum, o Sérgio. Uhum. E eles andavam, vocês andavam todos na mesma escola? Andava, sim, mas já todos tínhamos andado na mesma escola preparatória, inclusivamente. Mas não nos conhecemos lá. Não nos conhecemos, mas pronto. Mas acabas por ter bandas com pessoas que se cruzam ali pela zona, e pelo menos eu e o Eli foi um bocado foi assim, com o André também, porque o André tinha uma banda com o Sérgio. O Geraldo acabou depois, mais tarde, por ter uma banda com o Eli, portanto acabámos todos por nos cruzar, éramos da mesma zona, tínhamos bandas em conjunto e fazíamos, não será a palavra indicada, mas todos nós partilhávamos um gosto por um certo movimento que tinha que ver com o straight edge e o hardcore na altura, as bandas que giravam um bocado à volta de X-Out, e portanto existem muito, e o culto também existe, principalmente ali na margem sul, acima de tudo, mas ainda existe. É possível. Estavas a falar por experiência própria. Um bocado, mas bem, não queria parecer. Não sou aliado do movimento, digamos assim, mas tenho amigos. E já fui uns quantos concertos e é giro, é uma tarde bem passada, há que dizê-lo. No entanto, há mais da história, ou seja, vocês conheceram-se assim, como estavam agora a explicar, no entanto, conheceram-se mais objetivamente de alguma forma. Como é que se juntaram mesmo, como banda? Como Linda Martini? Exato, como Linda Martini. Bom, eu, o André e o Sérgio, que já o Sérgio, o tal elemento que já não faz parte de Linda Martini, guitarrista. Tínhamos uma outra banda de punk hardcore, vá, que seja, que se chamava Showell, e a dada altura, ainda com o baixista de Showell também, começámos a fazer um projeto paralelo que acabou por ter um outro nome, que era The Great and Secret Show, e depois começámos a ensaiar as primeiras músicas de Lina Martini, daquilo que viria a ser Lina Martini. Eu tinha uma outra banda com a Cláudia na altura, que também acabou por essa altura, que se chamava As Good As Dead. Já tinha tido uma outra banda com o Geraldo. Era hardcore, era um metal. É pá, brutal, vocês. Podes ver aí no YouTube. Aliás, aconselho depois. Tá bem. Então fica a dica também lá para casa. E pronto, e o Geraldo também já tinha tido uma outra. O Geraldo é o Pedro, pronto, para quem não sabe. Sim. Já tinha tido uma outra banda comigo também, que se chamava Killing the Girl, que também era desse meio, mas era mais a puxar para o emo. Mas aquele emo que a gente chama emo, e o emo que deu origem ao emo. Sim, e já te percebi. Não o emo MTV 30 Seconds to Mars, não é? Que isso não é emo, isso é pop punk. O emo, mas pronto. Poison the Well. Exato. O Poison the Well foi ali o limiar e a passagem do emo de uma coisa boa para uma coisa chunga. Por exemplo, post-punk, um bocadinho mais nessa onda, não? Sim, mais se calhar inspirado em Fugaz e nesse tipo de bandas. Um bocadinho mais melódico, talvez, mas... Tanto que as bandas vinham desse meio, portanto acabava por ter uma influência direta. E sei lá, Texas is the Reason, esse tipo de bandas. Isso era o emo. E basicamente, Lina Martini porquê? Porque é que há vários fãs que têm uma noção da história, sim, mas de onde é que vem o nome? O nome vem de Itália. Uhum. Vem de uma amiga italiana do Geraldo que estava a fazer cá Erasmus. Uhum. Nós tínhamos muitas possibilidades de nomes, todos eles muito maus. E ele lembrou-se que tinha uma amiga com o nome Giro e pronto, ficámos com ela. Era mesmo o nome dela, Lina Martini. Era só Lina. Só Lina Martini. É italiana, pá, eles têm o primeiro, sei lá. Eles é que sabem. Eles sabem, é. 4, 5 nomes. E tem contacto com essa rapariga hoje em dia? Não, ele acho que sim, dela. De vez em quando. Ele... Sim, nós conhecemos. E há pouco tempo disseram-me que estava uma rapariga cá para... Pá, eu encontrei uma pessoa na rua que conheço e disse, epá... Outro dia soube uma miúda que estava a alugar um quarto num hotel, uma coisa assim, chamava-se Lina Martini, seria essa? Eu sei lá, não faço ideia, mas é provável, se calhar até era. Está bem, muito porreiro, mas não há problema dela vir a pedir direitos de autor um dia destes? Não. Direitos de autor? O nome não é dela, não é a propriedade dela, ela chama-se Lina Martini. Quantas mil pessoas é que têm o mesmo nome que tu? Da mesma maneira que outra pessoa se chamará Lina Martini. Se ela fosse a Martini, aí sim, era capaz de dar problema, como aliás já deu. Que a Martini não nos deixou registar o nome porque alegaram que atuávamos nas mesmas áreas que eles de produção isso, de espetáculos. Isso, a meu ver, é culpa da legislação. Que tu, não sei se sabes como é que funciona, mas tu tens uma classe de registro de marca e depois tens várias subclasses. Uhum. Essa classe é a coisa mais abrangente que há. Portanto, se tu tiveres numa subclasse diferente e que não tenha nada a ver, mas que esteja englobada nessa classe, não vale a pena, é para esquecer. Ah, tá bem. Portanto, basicamente faz sentido, então. Exato. Não faz sentido nenhum, é completamente absurdo. Quer dizer, a Martini, que tem que ver com álcool, com bebidas, alegar que nós estávamos a tentar atuar na mesma área. E vê bem que não é um nome composto, não é? Não é Bacardi Martini, é Martini Bacardi, é Lina Martini. Tá bem. Assim conseguiram com que a gente não conseguisse registrar. Muito bem, e falávamos há bocadinho dos estilos de música que vocês tocaram, portanto, atualmente e também antigamente, que tipo de música é que vocês ouvem? Epá. De onde é que vêm essas influências? Sei lá, tanta coisa. Ouvimos mais alguma coisa. Vanilla Ice e Bryan Adams, passei por Metallica, Bolt Thrower, Sepultura, Biohazard, X-Act. Por e acaso agora, não passaste por estávamos mesmo, a falar de PJ Harvey ainda há bocado, portanto. Yeah. Só tanta coisa. Uma escadinha, está bem. Sim. E não há nenhum estilo que não ouçam atualmente? Há bastante. Epá, não vou ouvir new metal e já ouvi. Interessante, não é? Não sei se é interessante. Acho que sim. Era uma coisa que agora não punhas a ouvir. Não sei, eu não ligo muito à cena do estilo. Eu acho que, tanto que montes de vezes, eu imagino, eu gosto de uma banda que as pessoas denominam como metcore. E depois são capazes de vir, e tu vais gostar bué desta banda porque é muito fixe, é mesmo metcore. e depois não gosto minimamente da banda. Não, não tem que ver com estilos, tem que ver com... Sim, mas à partida há coisas que tu sabes que não vais gostar, tipo emo, ainda há bocado estavas a falar. Sei lá, eu não gosto de R&B, há músicas da Beyoncé que eu gosto, por exemplo. Pronto, ok, portanto... mas no geral podes dizer, à partida que não te puxa muito o emo, sim, por exemplo, não é? Sim, eu percebo o ponto. Ou new metal, ou o que seja, pá, à partida, sim, não gostas, não quer dizer que não haja uma outra coisa de interesse lá no meio. Mas não ia por aí, não ia por estilos. Tá bem. E acima de tudo, quem é que vos ensinou a ouvir música? Acho que há sempre alguém que nos ensina um bocadinho a ouvir música. É, o meu pai ensinou-me aquilo que eu não devia ouvir, ou que ele achava que eu não devia ouvir. Tanto que eu tinha que ter cassetes escondidas, porque ele só me deixava ouvir Bryan Adams. Por isso é que estava ali Bryan Adams no meio de Vanilla Ice, não tem nada a ver, é bastante parecido. Mas as de Vanilla Ice eu tinha que guardar. E, portanto, ensinou-me por oposição. Pá, eu, o meu pai e o meu primo, João. Ah, e o Marinho. O Marinho. Ah, conheço bem, sim. O Marinho. Eu sou daquela outra. Pá, é gente que é luz. É provável que se conheça. Maçamá, ainda morava em Maçamá nessa altura. O Marinho era um amigo um bocadinho mais velho, que tinha mais cassetes que eu. E, portanto, ele é que mostrava as cassetes e gravava e pronto. Ele é que foi o grande responsável pela música que eu ouvi no início. Está bem, muito bem. Agora que passámos assim, vá, digamos, passámos como quem diz, abordámos a vossa história, um bocadinho da vossa história. Tempo para a música. E que música, pergunto eu, quem é que é escolher já, vocês os dois? É, não sei. Eu posso escolher já Disarms Our Snakes, tenho ali uma. Qual é? Este é o primeiro álbum, não é o primeiro disco, mas é o primeiro álbum de Disarms Our Snakes, uhum, cujo baterista, curiosamente, agora está em Portugal, o que é assim uma coisa muito esquisita. E pronto, a música chama-se The Last Tanza Bianca. Posso pedir para repetir, se achou? La Stanza, okay. Bianca. Bianca, tá La bem. Stanza Bianca, deve ser qualquer coisa deste tipo. Se tivesse cá a Lina Martini, ela sabia. Nós não sabemos. Tá bem. Vamos então ouvir La Stanza Bianca, não é? É isso. Okay. Então, até já. E foi, portanto, La Stanza Bianca, e agora acertei finalmente com o nome que acabámos de ouvir, recomendado aqui pelo Hélio, o baterista dos Linda Martini. Para quem não sabe e para quem se ligou agora, isto para quem ouve em podcast não faz muito sentido, mas para quem se ligou agora na emissão em direto, temos cá os Linda Martini, e ainda bem, que é o que se quer. Outra pergunta para vocês. Para os que não sabem, o vosso percurso começa em 2003, mais coisa, menos coisa. Se eu estiver enganado, corrijam, por favor. Não, mas e começa, ainda bem que não estou, impulsionado por uma maqueta, uma pequena maqueta com o nome Linda Martini. Mais tarde, a tal maqueta sai num EP remasterizado, editado pelo tal senhor que a gente falou há bocadinho, que é o Niels Kinsella, se não me engano no nome, dos God is an Astronaut. E eu pergunto, caraças, mas como? Como é que vocês se meteram com uma banda de post-rock da Irlanda, certo? Sim. E como é que trabalharam com eles, entre aspas? Nós, na altura, tínhamos uma editora barra management barra agência de booking, que era a Naked, que foi quem editou quer o primeiro EP, quer o primeiro álbum. E como tal éramos amigos também, e o Sérgio gostava muito de God is an Astronaut nessa altura. E o Sérgio acabou por mostrar a banda ao Luís Bandeira, que fazia parte da Naked, e ele contactou-os no sentido de distribuir o disco deles cá em Portugal. E começou-se a estabelecer aí esse laço, e depois ele propôs aos God is an Astronaut masterizarem o nosso EP. Portanto, eles queriam vir cá fazer dois concertos, e nós fizemos a primeira parte, a Permuta fez também na Irlanda, e fizemos a primeira parte de dois concertos deles lá, e pronto, e foi assim que as coisas fizeram. Pois, vocês chegaram a fazer a digressão com eles, não foi? Não é bem uma digressão. Sim, foram duas datas. Foram duas datas. E muitas horas num subúrbio qualquer esquisito de Dublin, mas que era bem quentinho. Ficaram por lá quanto tempo? 2 dias. Não, foi mais. Não foi só os dois dias do concerto. Foram 3 para aí, que nós depois seguimos para Londres. É. Mas tivemos lá poucos dias, sim. Foi muito pouco tempo. Vimos muita gente arrepiada e... Vimos muitas meninas com cascóis no sítio das saias. Exato. Com um grau negativo, mas pois. Elas insistiam. Está bem. E como é que foram esses dias por lá? Qual é que é o sentimento de subirem um palco, neste caso na Irlanda, não é? E cantarem em português? Eu acho que o sentimento diferente é mais para o outro lado, que é chegarem a um concerto e ouvir uma banda a cantar em português em vez de inglês. Eu li na net que tinha havido alguém, não sei quem, que disse que parecia que vocês estavam a cantar em inglês. Pois é, possível. Confirmou-se isso ou não? Por acaso não me lembro. Sei. Eu lembro-me de ter uma conversa com... De haver uma conversa com uma pessoa que ouviu e que disse que era engraçado a cena de ser em português, que não era nada estranho, era como ouvir Sigur Rós. Não percebes nada do que eles dizem. E é bom, mas aquilo agrada-te. Dessa conversa lembro-me. Disse do inglês. Sim, eu também só me lembro dos God is an Astronaut nos ter avisado que o público irlandês era muito difícil e que se não gostassem não batiam palmas, e para estarmos preparados para isso. E depois aconteceu, ou seja, até foi bom ele expor esse panorama tão negativo, porque depois acabou por ser uma surpresa e ser bom perceber que as pessoas até gostaram e bateram palmas e compraram bastante EPs. Sim, muito bem. Pelo menos em Dublin. O outro, sim, em Waterford, aquilo não foi o concerto. Aquilo era uma discoteca que tinha uma sala que também dava para concerto, e foi assim uma coisa meio esquisita. Mas facto. O Dublin foi muito bom. Era um pub quase, e as pessoas estavam ali a conviver e não a ver um concerto. Não tinham comprado propriamente um bilhete para ir ver um concerto. Muito bem, e vocês ainda mantêm contacto com os agora? Não, já desde há muito que não. Já há muito tempo. Vai, mas eu tenho de vos perguntar, não, digamos, vocês não gostam muito de, pelo que eu sei, vá de serem encarinhados ou de ser atribuído um estilo. Uhum. Acho que ninguém gosta de ser colado a uma... Pá, que lhe ponham uma etiqueta em cima, ninguém gosta disso. Pronto, no entanto, e isto um bocado como opinião pessoal, vocês não deixaram desses concertos e dessa convivência com eles uma herançazita de uma paixão qualquer aí pelo post-rock? Não, acho que pelo contrário. Acho que nessa altura era quando nós estávamos provavelmente a perder alguma paixão pelo post-rock. Foi quando começámos a fazer algumas coisas, acho eu. Eu não sei se alguma vez a tivemos realmente. Pois, eu não sei. Havia uma pessoa que gostava muito de bandas dentro do post-rock, que era o Sérgio. Quando começámos o projeto, e que ainda não se chamava Lina Martini, que, lá está, depois às tantas fica eu, o Sérgio e o André a ensaiar sozinhos, foi muito pouco tempo, depois a Cláudia e o Geraldo entraram logo a seguir. Mas mesmo nessa altura, por exemplo, eu e o André ouvíamos muito mais And You Will Know Us By The Trail Of Dead, que não é post-rock, hard rock. E o Sérgio não, ouvia, e o Sérgio ouvia sim essas bandas, God is an Astronaut, ouvia muito, pá, Godspeed todos ouvíamos, porque Godspeed é excelente, mas eu nem acho que Godspeed seja post-rock, Godspeed é Godspeed, pronto. E, mesmo Mogwai, essas Explosions in the Sky, eram bandas que o Sérgio maioritariamente não, ouvia. Eu também, Mogwai e Explosions in the Sky na altura. Na altura gostava da Explosions in the Sky. Eu gostei de um disco de Explosions, mas não, nós ouvíamos mais punk rock, se calhar, e mais bandas rock, sei lá, tipo Lack e tipo Eta Driving, tipo And You Will Know Us by the Trail of Dead, depois Disarms Our Snakes, Blood Brothers, ouvíamos muito mais rock barulhento até do que propriamente post-rock. O Sérgio era o mais impulsionador do post-rock. Uhum. E acham que, e eu principalmente no Olhos de Mongol, não está ali nenhuma característica, nenhuma linhazinha de post-rock? Tem, claro que sim. Tem, mas não intencional, percebes? Uhum. Não, o facto de termos tocado com God is an Astronaut não nos trouxe absolutamente nada para Olhos de Mongol, porque já estava feito. Já tinha, quer dizer, nós por acaso tocámos com eles na altura do EP. Já tínhamos gravado as baterias todas, por exemplo. Já tínhamos tudo feito, portanto não influenciou nada. Para o Marsupial e para o Casa Ocupada, então a coisa já é tão longínqua que já nem sequer faz sentido a referência. Portanto, não influenciou. Até porque, na verdade, acho que a única pessoa que gostava de God is an Astronaut era o Sérgio. Era o Sérgio. Os tipos eram uns bacanos, eram uns gajos um bocado estranhos, mas porreiros. Eram nerds da música. Yeah. No bom sentido, mas eram nerds. E... Mas de facto nunca gostámos muito. Tem coisas que eu não gosto mesmo. Era demasiado progressivo, a meu ver. Mas tinha coisas impressionantes e eles tocavam, pá, acho que aprendemos um bocado com eles no sentido de organização e de... Sim, sem dúvida, sempre fomos mas muito não punk, a nível da música. E a interpretar nunca fomos músicos exímios e perfeccionistas. E se bem que nos fazia alguma confusão, demasiada perfeição na maneira deles interpretarem as músicas, por outro lado também tiraste alguma coisa também dali, tirámos alguma coisa dali e pensámos, ok, também não vamos para ali, mas se calhar podemos organizar um bocadinho melhor. Mas essencialmente, sei lá, foi é sempre uma experiência boa, porque trocas sempre conhecimento com outras pessoas e com outras maneiras de abordar. Eu recordo-me na altura, eles não usavam pedais com distorção, o que fosse. Não usavam muffs, não usavam overdrives, não usavam delays. Eu falo de isto agora, conversa de nerd, de eletro-harmónicos e coisas dessas, pronto. E eu lembro-me, na altura, eles ficarem um bocado impressionados com o ruído todo que nós fazíamos. Na altura fazíamos mais ruído ainda do que fazemos hoje. E lembro-me deles, a partir dessa altura, também começarem a interessar-se um bocadinho mais por pedais. Eles usavam mais pedaleiras, aquelas coisas típicas da Boss, e usavam... Os sons deles eram mais digitais e lembro-me deles acharem piada ao facto dos nossos serem todos tão não digo orgânicos, analógicos. Porque um pedal não é orgânico, minimamente, analógicos. E na altura lembro-me deles falarem de pedais connosco e começarem a se interessar um bocadinho por isso. Não estou a dizer que fomos nós que fizemos os Godies Nacional a usarem pedais, porque fazer alguém usar pedais é um bocado ridículo. Lá está, ridículo. Da mesma maneira que nós tirámos alguma coisa deles, eles também se calhar tiraram alguma espontaneidade de nós, não sei. Era isso que eu queria descobrir. E para além do tal título que a Cláudia estava a dizer que vocês não... Do título com quem diz, dessa tal etiqueta. No entanto, do título de putos rebeldes de punk rock e do hardcore, ainda se identificam com isso hoje em dia, não? Pá, eu acho que nós nunca fomos muito rebeldes. Na verdade, havia gente muito mais rebelde que nós. Nunca fomos de... Nos concertos hardcore costumavas ter pessoas que... Pá, os vocalistas das bandas andavam para lá a falar de política e a... Sim. E nós nunca fizemos isso. Nas bandas em que estivemos nunca tivemos essa atitude. Nunca tivemos, acho eu, nenhum vocalista com essa atitude. Tu, por acaso, tiveste um baixista. Tive um baixista, que sim. O Luís era um bocado assim, mas nunca foi muito a nossa cena, portanto... Nunca fomos muito rebeldes, queríamos só fazer aquilo que gostávamos e pronto. E nesse sentido continuamos a fazer a mesma coisa. E achas que nem em palco, eu já vos vi ao vivo e acho que pá, tem uma atitude, sei lá. Mas não é rebeldia, é estás a curtir, estás-te a divertir, estás. Não associas a rebeldia? Não, rebeldia, não estou ali para provocar ninguém, estou ali para me divertir. Eu pelo menos não há. Não, não digo uma rebeldia se está a dia, estás a ver uma cena. Sim, mas não, eu pelo menos não a sinto. Eu acho que é uma espécie de catarse, é aquelas músicas. tocam-nos de uma maneira que nos permite libertar-nos daquela forma, e aquela é a maneira que nós temos de o demonstrar, mas não... Tanto que há concertos em que se calhar não estamos, não temos tanta coisa para fazer catarse, portanto estamos mais parados. Concertos em que estamos muito bem mais calminhos. É importante para vocês permanecerem desligados da onda do mainstream? Ou não ligam um puto a isso? Eu não acho que ninguém liga aqui a coisas do mainstream. Aqui liga-se a música que se gosta. Não, eu digo como banda, sim, como vocês. Por exemplo, vocês teriam algum problema em passar na MTV? Já passámos várias vezes. E lá está, Portugal é um país esquisito, porque o que é ser mainstream em Portugal? Se tu pensares no tipo de disposição máxima que uma banda em Portugal consegue ter, nós, provavelmente, pela maioria das pessoas, seríamos considerados mainstream. Passas na Rádio Nacional, passas na MTV, fazes os festivais grandes, enfim, fazes as queimas, fazes tudo aquilo que uma banda mainstream faz. Mas é uma escala portuguesa, lá está, sei lá, aquela banda que a gente passou ainda há bocado, por exemplo, só nos Estados Unidos vendeu 16 mil discos, cá isso seria disco de ouro. Uma banda cá, tens poucas, contas pelos dedos os discos por ano, se calhar, que são disco de ouro. Estou a falar, vá, no universo mais rock, pop, etc, claro que aquelas... Pá, com jeitinho, a nossa relevância em Portugal é maior que a de Disarmes nos Estados Unidos, portanto... Claro que não podes comparar os Estados Unidos com Portugal. Sim. Dimensão, não é? Mas... Portanto, ser mainstream em Portugal é esquisito. As pessoas encontram-te na rua e pensam... Tivemos o top mais, somos o mais mainstream que há. Pois, exato. E não, quer dizer, tens um programa de música em Portugal. Há falsa ideia, olha, cá. Não é? O que é que isso é? Esse programa é pop ou é alternativo? Porque de facto é só... Esse programa é bizarro. Exato, esse programa não abrange tudo, já nem pouco mais ou menos. Esse programa... Coisa boa. Pois, exato. Claro, esse. Mas não acho que possa haver muito esse conceito cá. Por isso é que não faz sentido aquelas guerrinhas cá do... Ei, vendidos e não sei o que mais. Pá, vendidos o quê? Tipo, eu continuo a ter que trabalhar noutro sítio para viver, não vivo só da música. Que é uma ideia errada que as pessoas têm, se calhar, porque vem alguém passar na MTV, ia passar na Antena 13, ia passar no Top Mais, e fazer festivais grandes, e pensa, bem, estes tipos devem estar muito bem na vida, só grandes vidas, carros, dinheiro, não sei o quê. Não, isso em Portugal não existe. Isso é muito ridículo. Poucas bandas a viver só da música em Portugal. Aliás, o que tu mais tens a viver de música, provavelmente, são as pessoas ligadas ao jazz, à música clássica, e esses sim, que são músicos e para já têm formação. Sim, não. Mas não com uma banda, lá está. Não com uma banda. Eles são muitos. Por exemplo, tu tens o exemplo do Fred, que é o baterista de Buraco Ação Sistema e de Sam the Kid, Orelha Negra, etc. O Fred consegue viver da música porque tem vários projetos e vai tocando com vários projetos. Tu és cantautor ou música em nome individual, como é o David Fonseca, como é a Rita Redshoes, e aí se calhar consegues viver da música. Ou então tens que tocar com várias bandas para viver exclusivamente da música enquanto músico. Portanto, lá está, o mainstream não faz sentido, cara. E acham que isso de que me estão a falar é um ponto negativo para a cultura musical em Portugal? Não sei se é negativo. Perdemos alguma coisa por isso? Eu acho... Perdemos com certeza pessoas que têm que se dedicar a outras coisas porque não podem estar a fazer aquilo. Isso com toda a certeza. Chega a uma altura que se calhar as pessoas... Tem que tomar decisões e se não chega para pagar as contas... Não somos putos eternamente, não é? Quando se vive na casa dos pais, tu podes fazer uma série de coisas que deixas de poder assim que sais de casa. Exato. E isso pode ser aos 20 anos, pode ser aos 30, em Portugal com mais tendência para ser mais tarde, porque as pessoas adiam e saem de casa tarde, então se calhar conseguem se manter ali numa coisa que não é... Sei lá, que não é bem... Não é que não seja séria, mas pronto... Podem estar a brincar entre aspas, mais um bocadinho, que na verdade, às tantas é brincar. Ora, se tu precisas de alguma coisa para viver, tu adias a tua sobrevivência para poderes ter uma coisa que gostas durante mais tempo. É ridículo. O ideal é tu conseguires vingar na música enquanto estás na universidade, porque assim depois a universidade parte. O que é que acontece às bandas todas lá fora, na sua maioria, que é quando estão na universidade, conhecem-se e fazem bandas e a coisa arrebenta e acabam por decidir tomar esse caminho. Tens o exemplo dos Fowls, por exemplo, que se conheceram todos em Oxford, etc. E isso acontece muito com as bandas lá fora. Cá é um bocado complicado, porque tu, sei lá, tiveste o exemplo dos Pontos Negros. Era o timing perfeito, se calhar, mas foi o país errado. Para além disto, Cláudia, íamos à tua tal música? Do último álbum da PJ Harvey. Não é um. Não sei qual é o número. É The Words That Maketh Murder. Ok. Portanto, the words that make us murder. Make us. É uma espécie... É esquisito. Eu acho que aquilo é tipo uma linguagem meio shakespeariana. Tipo, make, mas é make it. Estás a ver? Eu não sou muito boa em inglês, tá, aliás, tá na bem, verdade tá sou péssimo. Está bem, está bem. Okay. Escreve-te isso depois. A gente facilita e vamos ouvir por agora. É isso. PJ Harvey. Foi PJ Harvey com do álbum Let England Shake, aliás, a tal música que eu há bocadinho estava a tentar dizer com a Cláudia. Cláudia, Hélio, que estão cá hoje, Joselina Martini. E há bocadinho perguntava-vos, e estávamos a falar um bocadinho do vosso passado, e este retorno ao passado obriga-me a perguntar, e já falámos aqui dele umas duas ou três vezes, pela saída do Sérgio Lemos, que era o vosso ex-guitarrista. Como é que se vê esse processo? Vocês continuam amigos, falam hoje em dia, ou ele saiu chateado? Não, trocamos não, mensagens naturalmente, sei lá, há uma dada altura da tua vida que lá está, que as pessoas têm vontades diferentes e querem seguir caminhos diferentes e pronto, foi o que aconteceu, ele... Sim, nós não pusemos fora da banda, sim. Não foi isso que aconteceu, portanto, não saiu chateado. Ele seguiu com a vida dele da maneira que o fazia mais feliz e nós continuámos a fazer aquilo que nos fazia feliz também. E faz música ele, não é? Curiosamente, da última vez que falei com ele, acho que ele estava a fazer um projeto, ia começar em janeiro, ainda não ouvi nada, não sei se já começou mesmo ou não, mas pelo menos tinha a intenção de o começar. Ok, no entanto, desculpem, o Sérgio saiu, mas vocês, como pessoas simpáticas que são, já fizeram mais amigos e estão neste momento a tocar com o Rui Carvalho. Ele está a abrir, vá, digamos assim. Sim, é porque faz as primeiras partes. Que é o filho da mãe. Exato. Está a fazer as primeiras partes da turnê que acaba no dia 9 de Abril. Uhum. Portanto, todos os outros concertos aqui já são concertos normais, só de Linha Martini. Mas pronto, como isto era uma turnê específica de auditórios e de cineteatros e clubes mais pequenos para promover o disco, achámos que fazia sentido ter alguém a abrir. O Rui anda connosco na estrada o ano todo, portanto fazia todo o sentido. E ele tentado a ser um grande filho da mãe, tentado a trazer muita gente também? Não, ele por enquanto não tem nada editado, não é? Uhum. Mas já tem acho alguma, que as pessoas têm curiosidade. Tem uma boa exposição, ele já. Sim. Bastante. Sim, sim. Ele é bom, portanto, pois, naturalmente vai suscitar interesse. Acho que a exposição maior virá talvez depois com o lançamento do álbum. Por acaso é pena não ter coincidido com os nossos concertos, mas pronto, fica para ele. Ele já tem alguma coisa planeada? Tem. Ele vai gravar agora em março e a coisa em princípio é para sair em abril. Ah, porra, rápido e tudo. Está bem. Ou seja, andam, portanto, junto com ele, a apresentar, e nesta primeira parte, o vosso novo álbum, uhum, que, para quem não sabe, se chama Casa Ocupada. E a tal Casa Ocupada, diz muita gente, e eu concordo, vá, tem uma nova sonoridade. Eu diria, não, acho que não vos posso chamar bem noise rock, não só para a Cláudia não se chatear comigo por causa dos tais títulos, mas pá, por causa do barulho, eu adoro o vosso barulho, não levem mal. Tais destruções, os vossos sons assim mais duros. Achas que está mais brilhante este? Não. Mas, no entanto, e era isto que eu queria realçar, continua barulhento, mas de uma forma assim, pá, mais carinhosa, sei lá. Eu acho que está. Uma porradaria assim mais carinhosa. Eu acho que está muito mais... Eu acho que o que é engraçado, nós conseguimos uma maior exposição com um disco que é assim, que é, a meu ver, é muito mais pesado este disco, o instrumental. Sim. O instrumental mais pesado. Só que os outros eram muito mais progressivos, ou seja... Apesar deste ser mais pesado, depois tem a voz por cima, que não é uma voz tão melódica, mas mesmo assim o André grita bastante mais neste disco do que em qualquer outro. Também, só que são mais canções, são músicas mais curtas, uhum, portanto, não sei, as pessoas agarram mais. Eu também pegava um bocado por aí, nota-se bastante a produção. Pois, a produção é diferente. E o som é diferente, a voz está mais à frente. Muito isso mais. Faz logo com que seja mais bem aceito. Mas se formos a ver, nós tínhamos mais partes de... só de ruído nos outros discos. Muito mais. Mas se formos a pensar peso e impacto da destrução, este é um disco bastante mais pesado. E mais punk. Mais daí, punk, é mais isso, mais punk. É isso. Eu falava disto porque, pá, sinto, e com certeza vocês também sentem, e quem ouve também o sente, que há essa tal transformação. No entanto, vocês continuam colados, pá, basicamente ao que fizeram da vossa história, o que têm feito até agora. E eu pergunto, ainda colados a essa tal história, será que chegou a tal maturidade para os putos do punk rock? Epá, não sei, se não chegou aos 30, não chega nunca. Epá, eu acho que sim, não sei se a nível musical sim, enquanto pessoas e enquanto pessoas que se dão umas com as outras e que são amigos, acho que finalmente chegámos a isso. Aliás, temos falado sobre isso e este ano acho que é de facto o ano de... Não é pacificação, não é comunhão, mas é alguma coisa que anda aí pelo meio, o ano em que, sei lá, que nos percebemos melhor e que também nos aceitamos, se calhar, um bocado melhor. Uhum. Também porque já não temos a pressão de fazer um disco, não é? Portanto, tá, acaba ajuda, por ser normal. Isso ajuda sempre. E o alívio de conseguires, de teres o disco cá fora, o alívio que vem depois disso ajuda sempre a que a coisa esteja bem. Acredito. Principalmente se correr bem, como é o caso, que isto está a correr bastante bem. Mas acho que sim, acho que há um bocado dessa maturidade. Acho que eu pelo menos sinto-a um bocadinho. Sim, mas só um bocadinho, ainda bem. E a minha pergunta tinha algum fundo de verdade e também de investigação. É preciso assinalar que eu planeei isto, apesar de poder não aparecer. Porque nas palavras do mentor dos Vicious Five, o Kim Albergaria, ele escreveu para uma coisa para vocês. No vosso MySpace, se eu não estou enganado, em que ele diz, e passo a citar: em casa ocupada, Linda Martini encontra-se com Linda Martini para ocupar uma casa só para eles e com uma vista do caralho. E o que é que vocês visionam dessa varanda grandona? Pá, não sei. Chuva para já, não é bastante nada agradável. Uhum. E... Não sei, concertos, vier... promovermos o disco. É aquilo que nos faz mais felizes é tocar ao vivo. Portanto... o objetivo sempre de estar nesta varanda é esperar que a carrinha chegue lá abaixo para nos levar para o concerto, portanto. Porra. E estão a pensar em ir lá fora? Dar uns acordeitos? Nós já pensámos nisso várias vezes, mas é uma coisa... Não é fácil. Não é fácil, não. Nunca sonhei. Oh, não. Voltou. E pronto, e esta vem saída um bocado da minha curiosidade, mas quem é que escreveu a letra de 100 metros cheirando? Foi o André que escreveu as letras todas. Foi o André, o Pedro acrescentou uma palavra. A sério? Qual? Foder é perto de te amar se eu não ficar perto. Perto. Ok. Perto bem. Não estava lá. E para vocês, foder é mesmo perto de amar? Pode ser. Se não o mesmo. Se não o mesmo. Convém haver aí uma mistura. Eu acho que é melhor se for o mesmo, pá. Exato. Mas pronto, quem sou eu para falar disso? Tem mais piada. Pá, eu pergunto isto porque, para mim, sei lá, acho que a música tem um bocado a ver com, como tu dizias há bocadinho, nos concertos, essa de deitares tudo cá para fora e sentires a música como... Uhum. Portanto, a música fala um bocado para nós. Sim, senão não ficava. Vocês, é um vocês, bocado isso. Este foder aperto de amar, isto faz parte um bocado da vossa vida, vocês levam as coisas assim... Sem problemas, pá. Tipo, o que há para dizer diz, o que há para viver, vive-se. E... Nem sempre. Não, pois, isso, não é viver, assim isso faz parte de viver, não é? Lidares com essas situações todas e conseguires lidar melhor com umas e pior com outras. Eu acho, da minha maneira, não é que eu a interprete assim para mim, mas à primeira vista, quando eu leio essa letra, a sensação que me dá é, pode ser uma pessoa... que gosta de estar com outra pessoa, mas simplesmente não consegue estar com essa pessoa ad eternum e isso é o mais perto de amar outra pessoa que ela consegue dar a essa pessoa. Portanto, isso pode ser uma interpretação, mas o que é bom e o que todos gostamos nas letras do André é que podem sempre ser interpretadas de várias formas e mesmo dentro da banda tem sempre várias interpretações. Este, admito, não só... Pá, acho que é bastante libertário e acho muita piada esta música. É, e tem sempre piada de gritares uma asneira na tua língua em vez do fuck, não é? Que não te diz nada. Não é asneira sequer. Não é asneira? Fuck, não. Tu dizes fuck e ninguém diz. Eu recordo-me. Tu dizes fuck como um espanhol diz conho, pá. Aquilo não é. Eu recordo-me. Aquilo já não é asneira, já não é nada. Eu recordo-me daquela banda de estudantes universitários há uns anos cujo refrão era face down, ass up, that's the way we like to fuck. Isso passou. Na rádio, em todo o lado, em toda a altura. E quer dizer, já nem estou a falar do facto de ter uma asneira, mas já falando na própria situação, aquilo é tudo menos aceitável do ponto de vista comercial, púdico, que seja. E no entanto aquilo passou em todo lado, porquê? Porque era em inglês. Porque se fosse em português a dizer exatamente a mesma coisa, aquilo nunca na vida não, tinha passado. Não, e porque o contexto musical da coisa, não é? Toda a estética daquilo. Exato. Era, pá, as pessoas não ouvem letra, não... É lamentável aquilo. Eu sinceramente acho a letra muito triste mesmo, mas pronto, mas é em inglês. Isso foi em quê? Podes, sei lá. Isso é sei lá, devia ter pai 17 anos, tanto, ou nem então, mas sabes o que é, sabes o que é não isso? Não sei, não. O quê? Já ouvi falar nessa frase. Ah, não, isso é... Era, estou na lua. Exatamente, isto é esta música. E pelo meio aparece aquilo. É pá, obrigado. Aliás, podia ser uma das músicas que podias passar aí no fim do... Eu estou quase com o nome deles aqui debaixo. Eu não, eu só me lembro disso. Deixa lá. Agora não me lembro. Desvendaram-me um drama de infância, porque eu já tinha ouvido falar nisso milhões de vezes e sim. Nunca tinha lá chegado. E pronto, passou na rádio. Lunáticos. Os lunáticos, é possível que fosse isso. Acho que era qualquer coisa também assim. Também não sei. Eram estudantes universitários, se não me engano, e acho que eram de Coimbra. Posso estar errado. Mas também não faz... Também não interessa, não. Não é por aí. E o que é que ouviram, e agora falamos música, o que é que ouviram durante a criação da Casa Pá? Muita coisa. Olha, eu foram por acaso dois ouvi anos muito pouca bem coisa, difíceis. Mas eu ouvi muito pouca coisa. Quer dizer, por acaso. E esta vem um bocado no seguimento de eu tenho que meter música, portanto, se tiverem ouvido qualquer coisa na criação, eu sei te dizer aquilo que não ouvimos. Não ouvimos de todo coisas na nossa linha. Que isso é uma coisa que todos evitamos um bocado, porque podes cair no risco de se a tua música é próxima de uma banda. E se tu estás a ouvir essa banda bastante enquanto estás a compor, é muito, muito provável que aconteça. O André e o Pedro devem ter andado a ouvir hip-hop, como sim, é grande hábito deles. Sam the Kid foi o que o André e o Geraldo mais ouviram. O Geraldo ouviu muito Beastie Boys também. O Regula, não? Mas o Regula é mais recente, não foi na criação do disco. Na criação do disco o André ouviu Sam the Kid, assim, compulsivamente. Eles gostam de hip hop, é? Sim. Sim. Eu ouvi... Todos gostamos de alguma coisa, sei lá, eu tenho aqui o álbum do Kanye West também, que eu gosto bastante. Não desgosto de algumas coisas do Eminem, se bem que ele também às vezes podia sim, dizer coisas mais interessantes, mas os beats são muito bons, e há muita coisa de hip-hop onde os beats são mesmo muito bons. O Timbaland tem beats excelentes. Há beats de Timberlake que eu gosto, porque são bons. Tá. Pois se calhar não gosto da estética nem da roupagem pop que eles dão às músicas. Mas vá, eu sou baterista também, por isso sou suspeito de estar a falar de beats, não é? Mas há beats muito bons mesmo. Para dizer a palavra beats. Beats pode-se transformar em praia ou em beach. Coisas que começam com B-I-T-C-H. Opa, neste programa estás à vontade, a sério, pode, não tem problema nenhum. É aquela diferença do beats e do betes, portanto... Exatamente. E perguntava eu, estas músicas, o que é que a gente pega aqui agora? Dessa altura, queres mesmo a música dessa altura? Então... Pá, se é uma dessa altura, desculpa lá, mas devias escolher uma comigo. Qual? Não sei, tá alguma bem. Coisa do White Shulk. Mas devias. Sim, pode ser essa mesmo. Pronto. O The Devil's Door, não? Não, não. Pode ser o Grow, Grow, Grow. Do White Shulk, da PJ Harvey. E tu, Elton? Está a ficar um bocado tendencioso, porra. É a segunda música de PJ Harvey que estamos a passar. Não sei se devia. Achas muito mal? Não, eu acho ótimo, então, na verdade. E eu se calhar vou escolher... Tu, vamos fazer assim. Fiz uma cena espetacular em rádio que é não dizemos agora. Ok. E dizemos a seguir. Está bem. Está bem? É isso. Pronto, então a gente já se ouve outra vez e ficamos então com a música da Cláudia e logo a seguir a música do Elo, que a gente já anuncia. Só mesmo para ser diferente. Tree. Freaking Alternative. Pronto, voltamos então ao ar. A seguir, esta que foi a música do Hélio. Hélio, explica-nos, fala-me um bocadinho. O que acabamos de ouvir, digamos assim? On the Water, de The Walkman. Oh, The Walkman. É de que álbum isso? É, este é do You and Me. Ah, o grande álbum. Que é... Não é o último álbum, mas é... Acho que é o... É o penúltimo. Não, eles têm muitos álbuns, já não sei ao certo quantos, mas... Foste ao concerto? Foi dos concertos que eu mais gostei o ano passado. Foi um grande concerto, sim senhor. Por acaso o The Freaking Alternative se fly, tirámos fotos e foi muito chique. Sabes que eu tenho um mal neste programa, que é a mania de falar no plural. E as pessoas pensam. Vocês são bué. É, pá, há bué da gente a trabalhar naquele programa, estás a ver? E, pá, como quem diz, houve aqui gente a tratar das cadeiras para vocês e dos check sounds e essas cenas todas, e não há. Há só um gajo que faz isto tudo e que tem um trabalho dos diabos. Ainda assim, continuando, mais um exemplo de trabalho que eu tenho é o The Freaky Moment, que o pessoal já conhece aí em casa, que é a piada semanal, digamos assim. Desta vez, e como eu gosto de fazer, quando os convidados cá vêm, é para terem trabalho, não é? Que é para verem o que é que eu passo. Participaram, divertiram-se um bocadinho ou não. e, bem, facilitando a coisa, vamos ouvir The Freaky Moment. The Freaking Moment. Numa bela, bela tarde de verão, bem lá por interior dos Estados Unidos, um polícia manda parar uma mulher que vinha em excesso de velocidade, mas mesmo em excesso de velocidade. Ora, boa tarde, senhor agente. Não me diga, por favor, que me mandou parar por excesso de velocidade. É que seria um absurdo. Um absurdo, minha senhora. Veja lá, controle-se a não ser querer fazer uma pequena visita na esquadra do nosso xerife. E, como resposta à sua pergunta, sim, mandei encostar porque vinha só a 130 km, no máximo possível de 50. Perdida de riso, a mulher limpa os olhos, cheios de lágrimas, tal não era o Regabof, e vira-se para o agente. Olha, eu até nem queria dizer nada, mas o senhor agente está a ser tão, tão simpático que eu tenho que confessar os meus pecados. Para que saiba, tenho uma arma de porta-luvas e um cadáver na mala do carro. As minhas sinceras desculpas. O quê? Põe-se já fora do carro. Com as mãos bem no ar e as pernas afastadas. Rápido! Ainda a rir-se, acelera, sai do carro e põe as mãos no capô. Entretanto, a polícia saca do seu walkie-talkie e pede rapidamente por reforços. Minutos mais tarde, chega a dita cavalaria. Uma segunda agente vai ter com a mulher e pergunta-lhe de forma desconfiada. Ouça lá, acabámos de receber uma chamada na esquadra a reportar que você tem um cadáver na mala do carro e uma arma no porta-luvas. Isto é verdade? O quê? Por quem me toma? Acha mesmo que sim? Até lhe digo, faça o favor de verificar tanto a mala como o porta-luvas. Desconfiada, a polícia lá trata de verificar ambos os compartimentos. Vai ao porta-luvas e... nada. Vai à mala e... nada também. Olha, no entretanto, para a suposta assassina. E vê que esta se continua a rir. Está a ver, eu não lhe disse. Deixe de coisas e responda-me, você tem ou não tem uma arma? Não, gente. E tem ou não tem um cadáver na mala? Claro que não, senhora agente. Mal. Mas o meu parceiro acaba de me avisar que você lhe disse que tinha um corpo na mala do carro e uma arma no porta-luvas. Ai sim, só faltava dizer que eu vinha a 130 a hora, não? E pronto, foi este o momento de pouco humor no The Freaking Alternative. Muito em parte por causa da péssima prestação dos nossos convidados hoje. Não, estou a brincar por acaso. Estou a ser sincero, não é por vocês estarem aqui à minha frente e por acaso foi das melhores piadas, há que dizê-lo. Não querendo desfazer os colegas que participaram nas restantes, vocês estiveram bem. Portanto, o meu obrigado a ambos, a Cláudia, que foi a senhora fora da lei. Ora essa, ora essa. Ora, lá está, com a voz característica, o Hélio que fez de gente. Fiz de bronco. Da gente de bronco e depois a cavalaria que foi. Cavalaria foi lindo, chamares cavalaria assim a uma pessoa. Coitada, Joana. Não, a Joana, que vai o meu obrigado tanto pela participação dela como cavalaria. E acaba por legitimar o teu uso do programa no plural. Pois. Olha... lá está. Estás a ver? É por isso que eu trago gente inteligente ao programa, que é para poder ter estes momentos. Falta muito pouco, aliás, isto já deveria estar a acabar assim por alto. No entanto, o David Francisco não se vai chatear que eu lhe roube um bocadinho ao programa do David, que vem já a seguir, se tudo correr bem, às 10 da noite. Se tudo correr bem, aliás, virá às 10h30. No entanto, passemos ao resto das perguntas. Depois dos videoclipes de Mulher a Dias e de Blarmin, sai um novo na calha, depois destes dois videoclipes. Querem puxar um bocadinho a cortina à coisa? Não. Sim, pá. Pá, não, porque ainda nós próprios não sabemos. Estamos a acabar de escrever a narrativa, portanto, na verdade não está fechado e queremos que seja surpresa. Como é que funciona também a coisa dos videoclipes? São vocês que fazem? Nós temos uma palavra sempre muito importante naquilo que queremos fazer. Temos uma ideia que depois é discutida com a pessoa que vai gravar e editar o vídeo, e naturalmente as coisas não são imutáveis, mas normalmente já temos uma ideia muito forte, ainda que seja boa ou má. Mas foram vocês que escolheram quem vai trabalhar convosco no videoclipe? Sim, somos sempre nós. São sempre pessoas próximas. Não, nós não estamos com nenhuma editora. Era isso que eu ia perguntar. Vocês têm manager assumido, vá, digamos assim, que toma as decisões por vocês? Não, nós não temos próprio manager. Não, que toma decisões por nós, nunca. Não. Temos a nossa agência de concertos, funciona como management, porque trata de coisas do fora do management, mas no entanto, nunca um manager nosso tem ou terá poder de decisão sobre coisas que são para ser decididas por quatro pessoas. Sabes que eu pergunto isto porque há bandas, e pronto, do conhecimento que eu tenho, não digo em Portugal, mas há várias bandas muito fora que escolhem ter um manager porque simplesmente não se entendem e é preferível ter uma pessoa a decidir por eles. É o vosso caso, vocês tratam-se bem, não há problema? Não, nós não nos entendemos, assim, nós não nos entendemos muitas vezes, mas isso não interessa, quem tem que tratar disso somos nós, a relação é nossa, a banda é nossa, então pá, tratamos disso, tentamos ser o mais... autossuficientes, não é? É pá, sim, e ter bom senso, coisa, não é? E uma coisa é tu teres uma decisão para tomar Pá, óbvio que unanimidade é sempre difícil de se conseguir, mas com mais ou menos tendências da parte de um ou do outro, é mais fácil, imaginando que há três pessoas, tem que haver sempre três pessoas a gostarem muito, porque somos quatro, não é? Imaginando essa situação em que três pessoas gostam muito de uma coisa ou querem muito tomar uma decisão, a outra não gosta tanto, é mais fácil essa pessoa aceitar uma decisão nesse sentido do que aparecer uma pessoa exterior à banda e tomar a decisão pela banda e uma das pessoas não gostar. Portanto, não vejo grande sentido nesse tipo de bandas, sinceramente. Há bandas que se calhar precisam para serem mais ágeis e desse ponto de vista se calhar faz sentido. E são bandas que se calhar gostam de ter que se preocupar só com fazer música, mas pá, não é o nosso caso. Não é o nosso caso, é. Bem, isto assim um bocadinho quase na da despedida. Mais duas músicas para vocês, só porque eu sou um gajo simpático. Porque já não deveria acontecer, mas vai acontecer. Hélio, podes começar tu, há bocadinho começou a Cláudia. Pode ser o Church Mouth de uma banda chamada Portugal The Man, que esteve em Paredes de Cor há 2 anos e que eu não vi porque estava com a orquestrada na estrada. E que lançaram um álbum em 2010, acho, há pouco tempo. Quem? Portugal The Man, eles lançam um álbum todos os anos, sem exceção. Sim. É uma coisa que eu não sabia. O primeiro álbum deles é de 2007 e eles vão no quinto, que é ridículo. Tá bem. Portanto, repete-me o nome. Portugal The Man, a música é Church Mouth. Church Mouth, é isso mesmo, pronto. Peço desculpa pela minha má memória. Church Mouth, a escolha do Hélio Moraes. Logo a seguir temos a escolha da Cláudia, mas já vamos falar sobre isso então. Até já. Oh! Freaking Alternative. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Estamos perto do final, como eu tinha dito há pouco. Acabámos de ouvir a primeira escolha do Hélio, com Portugal The Man, a banda aqui em questão, e depois a escolha da Cláudia, que é, já agora pergunto os nossos fãs lá em casa, Taxman, dos Beatles. Pronto, portanto, esta é fácil de pronunciar e a banda conhece. A propósito de andar a juntar faturas e coisas dessas agora, achei. Lá está. Mas tocada pela PJ Harvey. Mas tocada pela PJ Harvey, sim. Cantada, aliás, cantada. Interpretada. Epá, não me levem mal a questão, mas anda uma ganda polvorosa à volta dos festivais de verão, ultimamente. Sim. Grandes nomes confirmados, pá, por aí fora. Vocês não vão andar pelos festivais de verão? É, eu vamos. Fazer... Agora em que sentido não te vou dizer, se é enquanto espectador ou se é enquanto banda. Mas tu, eles vão estar lá. Não dizes nada. Não posso. Não posso. Tu não podes é dizer que não podes. Porque assim, imagina, se eu te digo que posso e eles não deixam anunciar, estamos a desenterrar. Se eu te digo se eu te digo que não vamos, também estás a fazer um bocado aquele papel do choramingar, vá lá, levem-nos lá. Portanto, não posso nem dizer que vou, tá nem bem. Que não vou. Está bem. Nem darem uma com marca de fora. Essas coisas são coisas que sabem sempre mais em cima da hora. É. Está bem. Mas como fãs, isso vão de certeza? Não, depende do dinheiro que tiver. Se formos tocar algum por algum acaso, sim. Agora, pagar para ir a festivais não me parece, porque eles estão cada vez mais caros. Não, e cada vez tenho menos dinheiro. É muito dinheiro. Eu, ano passado, por exemplo, eu queria muito ter ido ao Super Bowl e não fui porque não tive dinheiro. Portanto, lá está, música em Portugal. Chegando ao fim, devo confessar que só vos vi ao vivo uma vez, que era o que eu estava a dizer há bocadinho, foi no Music Box e foi naquele concerto, pá, estás a ver, é o dinheiro, é só por causa do dinheiro. Em dezembro? Não, em abril. Isso não conta, já. Foi a cena do Levis. Ixi! Isso foi há muito tempo. Foi, pá, posso estar enganado, mas acho que foi uma reunião, literalmente reunião, vocês voltaram. Foi ano passado. Voltaram com quem? Foi o primeiro concerto do ano passado. Exato, foi o primeiro do ano passado e a malta gritava, Stuque, Stuque! E a Cláudia era, não, não vai acontecer. Portanto, foi um concerto bastante giro. Pois. Pá, e não aconteceu, pois não? Não aconteceu. Vês, mas tocámos e tocámos em Stuka algumas vezes, agora nesta tour. Pá, mas eu gostei bastante, porque ainda não sabia bem as letras. Uhum. E foi espetacular. São difíceis, são longas. Não, não. Pá, não me chamo de é que quando, eu tenho um enorme problema de dislexia musical. Eu não reparei aqui. Não sejas assim, por acaso é mentira. Eu também não... as músicas todas, mas não é com as palavras certas. Mas decoro-te. Mas isso é muito mais é giro. É como eu também decoro as baterias e as guitarras, mas não decoro as letras não. Também. Não, é só sei as minhas, decoro. Foi muito giro, porque eu estava lá no meio, cantar. Isto é tão mal. Estavas a fazer aquela cena do Stone Roses. Pior ainda. Já me lembro. Isto é tão mal, eu não acredito. Eu acho que vou ter de cortar isto, mas tenho de vos confessar. Não cortes. Se fores um homem sério, não cortes. Quando vocês tocaram o Amor Combate. Nosso amor é um compasso, está a ver? A cantar. É sério? Olá, não teres cantado o nosso arroz é de tomate. Estás tu com muita sorte. Exato. Na sério, não aconteceu, não. Só por nós mesmo. Não, já aconteceu também. Foi dar-me a tua melhor faca para cortarmos os tendões. essa é a melhor. Essa é a nossa. Há uma nossa bem faceta, pior. É, não, há uma bem pior que foi que o Henrique Amar percebeu numa de Marsupial. O guarda tudo. Não era. Amanhã. Como é que é? Amanhã é Porto Banal Anal. Anal igual, era, exato. Tá bem, o André estava constipado quando gravou essa. Muito bom. Última pergunta, literalmente, infelizmente é mesmo de ser. E isto um bocadinho para vos ajudar, não é? Contigo hoje estou para vos ajudar. Para vos promover, fica mais giro. Pá, uhum. Datas, o que é que estão aí? Datas por agora e já agora, o que é que virá? Agora, então, sabes de cor, eu sei. Força. Eu sei os sítios, tu podes ir dizendo então, as datas, mas. Sim, se assim calhar... Então vá, dia 5 de março temos. Ahá, Évora, na Sociedade Harmonia Brense. Depois temos no dia 11 de março. Castro? Não? Não, é. Viana do Castelo. No centro de. No Cinema Teatro de Viana do Castelo. Depois no dia 19 temos o Castro, okay. Em Espazende. No dia 26 temos o Val de Câmara, vamos participar no Festival Val de Pandora. Depois no dia 8. Dia 8 é Porto Alegre. No Centro de Artes e Espetáculos. Espetáculos de Porto Alegre. E no dia 9 vamos a Beja ao Pax Júlia, não é? Exato. Isto é a turnê oficial. Depois já temos mais coisas confirmadas. Temos o dia 16 de Abril também no Festival Overlive na Marinha Grande. Sim, e temos lá umas coisas. Sim, ah, não, mas essas para Abril está bom. Já tem muito com que se entreter. E vocês vão andar aí a passear à grande. Não diria passear, é um bocado frustrante agora que falas nisso, porque tu vês muitas cidades. Não, é verdade, tu vês muitas cidades. Vai a Guimarães, quer comprar uns sapatos e não tem tempo para isso. Não consegues ver grande coisa, porque chegas lá, fazes som, tocas, jantas, e tocas outra vez, à séria desta vez. Depois vais dormir. Depois vais dormir, acordas, tomas um pequeno almoço, dás 20, 30 minutos de passeio na cidade e vais-te embora. Portanto, tens não... que entregar a carrinha no mesmo dia, senão pagas 2 dias. Isso até nem acontece quase. Às vezes. Já aconteceu e era bem pior. Isso há muito tempo. Vocês partem-se muito nessas, partem-se, entre aspas, nessas digressões, vá. Não são digressões, são concertos ao fim de semana. São concertos. Andar em turnê todos os dias da semana, sim, isso é. Já fizeram? Não, nós não. Não, em Lina Martini não. E vão fazer? Não sei. Se formos tocar. Pá, em Portugal não faz sentido. Uhum, vais tocar numa segunda sim. E numa terça é para tocares com uma casa vazia. Acho que o máximo que tocámos em Portugal foi 3 dias seguidos, não é? Não já tocámos 3 dias quinta, seguidos. Quinta, sexta, sábado já. Mas pronto, isso a acontecer se tocarmos, se fizermos alguma turnê e sei lá, pela Europa. Acontece. Tem algum. Mesmo. Lembrei-me agora, afinal não era a última pergunta, espetacular. E tem algum ritual antes de entrar em palco? Fazemos uma fogueira. Não, sei lá, às vezes estamos mais carinhosos e damos uns abraços, uns beijinhos, mas não há aquela coisa do vai acima, vai baixo, um, dois, oi, oi, e aquelas cenas que os gajos da Nova Zelândia fazem, não há nada disso. Mano. Ah, está bem, está bem, não estava a ver o que era isso, mas. Tá bem, cena tá do rugby, foi rugby, piada nerd do rugby. O pessoal que está aqui a ouvir estás... e que é do rugby vai-me perceber. Estás muito do nerd. E agora sim, foi a última pergunta. Vamos para o final e o final passa pela música que vocês trazem agora aqui ao programa para publicitar a Casa Ocupada. Eu gosto de ser a Casa Ocupada. Que vai ser. Escolheram vocês qual a música? Juventude Sónica. Yeah. A Juventude Sónica. Ok. Portanto, ficamos com Juventude Sónica. Casa Ocupado dos Linda Martini, que eu daqui a bocadinho tenho uma última surpresa. E pronto, estamos de volta com, depois daquela que foi a música Juventude Sónica dos Linda Martini, que estão aqui hoje e que se vão embora, infelizmente. É verdade. Porque acho que se tem de fechar e isto já é tarde. No entanto, eu há bocadinho tinha dito que tinha tal surpresa para vocês, não só para vocês dois, mas também para os outros dois que ficaram em casa e que não me deram o prazer de os conhecer. Mas pronto, paciência, não leva mal. E a tal surpresa, pensei eu, para mim seria, vá, a nível de música. Estamos na rádio, dá sempre algum jeito. No entanto, como não sou um gajo muito criativo, como sou mais um gajo assim de investigação e tal, e descobri aquele tal facto espetacular que vocês de terem feito as aberturas para God is an Astronaut, sim, pensei então, bem, isto faz um bocadinho parte do passado deles e tal, eles divertiram-se nesta altura, começaram ali bem a sério e, portanto, escolhi uma música dos God is an Astronaut para vocês. Exato, chama-se Forever Lost, okay, que é, para mim, é a melhor deles. Apesar de eu só os ter conhecido hoje, mas já conheço tudo. Portanto, de mim para vós e por terem cá vindo, Forever Lost. Obrigado. Pronto. Ora essa. God is an Astronaut. Thank you. E foram os Linda Martini hoje aqui representados pela Cláudia Guerreiro e pelo Hélio Moraes, naquela que é a tua única alternativa ao programa mais desajustado, demente e simultaneamente brilhante da Esques FM. Ambos, o meu sincero e enorme obrigado por terem vindo pôr pé cá no TFA. E podes partir isso agora? Podes? Agora já não tem interesse. Já. Obrigado nós. E... Ora é essa. Curtem boés. Curtem boés. Até à próxima. Até à próxima. Se houver, O verbo estava mal conjugado de propósito, by the way. Foi mesmo by the way. Desculpa-te. Okay. Não, é só... Pronto. Coisas. Obrigado a ambos e como não poderia deixar de ser, pá, desejos de um futuro cheio de coisas parvas para vocês, mas também com muito sucesso. Não preciso de um futuro cheio disso, tenho um presente, pá. E pronto, sejam mas felizes. Eu tenho um presente para ti. Oi? Segue o jogo, sejam felizes, tenham muito sucesso, porque a vossa música prova que merecem, aliás. Se quiserem deixar umas últimas palavras, já deixaram? Eu estou literalmente a ler o meu guião, espetacular. Quanto a vocês, meus fiéis fãs e jubilantes ouvintes, espero que tenham gostado da surpresa e já sabem que temos novo encontro marcado para a próxima semana, no mesmo sítio, à mesma hora, das 8 às 10 da noite. Até lá, vão ainda ao nosso Facebook para verem as atualizações diárias deste vosso espaço e para votarem no top 20 mais espetacular dos programas de rádio nacionais, não há dúvida deste mesmo facto. Ainda faltam muitos votos para a coisa ficar composta, portanto, faz favor, vão lá que eu estou à espera. Por fim, continuem também com o habitual feedback através do e-mail tfa.esquecfm@gmail.com. Despeço-me com um simpático teasing. Hoje tivemos connosco os carismáticos Linda Martini. E quem sabe, se no próximo domingo não teremos mais um grande nome da música portuguesa por cá também. Quem sabe? Vão dormir a pensar nisso, que nós cá nos ouvimos para a semana. E aqui fica o vosso momento. Zen. O Momento Zen. Em dia de tempestade e trovoada, e já sabem, o local mais seguro é sempre juntinho da vossa sogra, afinal, não há raio que a parta. Freaking Alternative.